sua mesa. Vai tratar de arqueoastronomia, astronomia cultural e banco de dados. Nós temos aqui como convidados a Priscila Fábio Barbosa, que é do Master em Rio, graduada em Sociologia e Política pela PUC, mestrando em Antropologia pela UNB, doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp e atuou como pesquisadora visitante do IED, em 1984, na Universidade Livre de Berlim, no Museu de Etnologia de Berlim, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, quando realizou pós-doutorado em Bolsa CNPq. É professora da pós-graduação em Antropologia Social da UFAM e da pós-graduação em Museologia na Unirio, PPGM. É titular da Cátedra América Latina do ITEAT, Universidade de Toulouse, Jean-Jean. E atualmente desenvolve projeto de pesquisa sobre história e da antropologia no Brasil. Hoje em dia atua principalmente em seguintes temas: fronteiras e colonialismo, movimentos indígenas, objetos fronteiriços e museus. Eu vou passar então para Priscila então iniciar a fala dela. Então, obrigada. Obrigada, boa tarde pela apresentação. E justamente essa mesa é sobre astronomia cultural, eu trabalho com astronomia cultural, mas eu vou me ater mais na questão do banco de dados. E, se houver tempo depois, eu posso mostrar uma animação com o Celso Cunha, que faz parte desse, de fato, não é propriamente um banco de dados, mas é um sistema de informações. A gente está fazendo estudo para o banco de dados dos objetos de Cunha nos museus, dos índios de Cunha nos museus do mundo. Mas a gente ainda está, a gente considera que a gente está desenvolvendo um sistema de informações sobre esses objetos rituais, que são justamente empregados no ritual de puberdade feminina de Cunha, e como objetos que são empregados no ritual, mas que eles são deslocados para museus no mundo. Então, aí eles têm um cunho enquanto artefato de etnografia, que são deslocados, e têm um cunho, obviamente, artístico e científico, né? Em termos do conhecimento antropológico. E na iconografia desses objetos, você tem o conhecimento sobre o céu. E também, aí, analisando os diversos autores que conheceram esses índios e que registraram o conhecimento deles, foi possível reconstruir aí as relações céu-terra do Chicuna e os asterismos correlacionados com a sazonalidade. Isso eu posso mostrar depois, se houver interesse. Agora eu vou falar mais do desenvolvimento desse que a gente chama de um sistema de informação sobre esses objetos, em correlação com os artefatos rituais e com os Chicuna, e principalmente do ponto de vista dos Chicuna. Vocês veem aqui uma lança, acho que a setinha está aqui. Isso aqui é uma lança, que é, então, aqui é um exemplo de um objeto ritual, de um artefato ritual, que você tem. Essa lança é usada na festa como um objeto cerimonial. E a lança tem uma representação, claro, que não pode ser usada na guerra. E aqui você tem a cabeça do inimigo. Ah, não, acho que estou usando isso aqui, tá? Dá para ver com a setinha, né? E aí, então, quer dizer, esses objetos, em geral, eles têm essa significação que representa a afirmação deles enquanto povo, né? Eles falam que esses eram armas, representam armas que foram tiradas pelo colonizador, e que, de uma certa forma, eles se apropriam desses conteúdos significativos, e eles construíram, nos anos 90, eles fundaram um museu, que é o Museu Mago, que representa aí os interesses deles, e que esses objetos que foram tirados é o patrimônio cultural deles, eles dizem assim, tem um vídeo para depois, quem quiser, que eles falam exatamente isso, e esse patrimônio cultural também é propriamente o território, é o patrimônio cultural, mas também esses objetos são parte do território simbólico deles, e de afirmação. Então, eu vou falar sobre o que são esses objetos de Cunha em rede, e aí teria uma contribuição para a discussão aqui do hiperorgânico, aí o conceito antropológico de superorgânico, e é como que esses artefatos estão no contexto deles, essa imagética, e que tipo de transposição, porque os índios Chicuna, eles estão também no mundo dos brancos, e o mundo dos museus, para ele, representa o mundo dos brancos. Aqui você tem a textura da entrecasca de árvore com com a são feitas as máscaras, mas hoje eu vou mostrar uma indumentária de máscara que é usada no ritual. Então, eles estão nesse mundo desses objetos, que são proteções para a cultura deles, né? E esses objetos eles são transpostos para o mundo dos museus. Essa aqui é um ambiente virtual que a gente construiu para esse sistema de informações. Aqui tem um texto explicando quem são os Chikuna. São 53.544 em 2014, no último censo da FUNAI e da Secretaria Especial de Saúde Indígena. E justamente a gente construiu essa entrada, né, essa lança que eu expliquei para vocês no slide anterior, que é um objeto ritual. E que o que é curioso é que eles falaram, quando a gente construiu, elaborou o CD-ROM Chikuna, que eu vou mostrar para vocês depois, com eles, com a participação indígena, eles escolheram que a cor do genipapo é a cor que protege o corpo. Agora, quando a gente está fazendo esse estudo aqui, a gente tem toda uma série de estudos também aí de proteção aí do corpo dos usuários desses sistemas de informações, que não devem usar a cor muito escura, porque prejudica a visão. Então, a gente usou a cor que eles escolheram para as letras, e a cor é como sendo essa aqui é a cor da pele do mundo dos brancos, que eles acham que a própria escrita é uma forma de penetrar no mundo dos brancos. Então, e os brancos, para eles, não sei se vocês sabem, que quando o índio morre, o negro morre, ele fica branco. Então, os brancos, para eles, representam os mortos. Aqui é uma cena dos índios Chikuna, no Igarapé São Jerônimo, que é próximo ao Igarapé Évore, de onde veio o povo Magota, do qual eles são procedentes, do povo Magota, que são os heróis culturais deles. E eles aqui eles estão em comunicação com Évore, e frequentemente, toda semana, eles se aproximam do Évore, onde tem abundância. Eles têm essa ideia de que, se aproximando do Évore, eles vão viver em abundância. Essa aldeia, essa comunidade, fica a 150 quilômetros de Tabatinga, mais ou menos, onde eu fiz a pesquisa. E aqui você tem os remos, que, curiosamente, eles são semelhantes às lanças, né? E são objetos do dia a dia. Você tinha no slide anterior aí também a canoa e tipos de paus, etc., que são instrumentos semelhantes à lança que a gente viu, mas que são objetos de uso cotidiano e que são instrumentos para eles também de comunicação, justamente para fazer essas viagens, né, aos diferentes mundos, desde o mundo dos mortos, ao Évore, que é o lugar onde vivem os heróis, o lugar da abundância, ou aos museus. Aqui, esses dois remos estão no Museu Magota, que é um museu Benjamin Constant, que é próximo à área Chikuna, né? E esse é o índio Chikuna, que era o diretor do Museu Magota, fundador, e que faleceu, infelizmente ele faleceu esse ano. E o museu está em fase de reorganização. Aqui você tem o mapa da área Chikuna, que fica no Amazonas brasileiro, em fronteira com o Peru. Não está voltando. Travou alguma coisa aqui. Fronteira de Colômbia, Peru, você tem 10 mil Chikunas na Colômbia, aproximadamente, 6 mil no Peru. Ai, foi rápido. É aqui, então você tem. Pode ir para o próximo. O mapa está pesado. Ah, é. No mapa aí que você tem, eles estão na fronteira. Aqui você tem Colômbia, Peru e Amazônia brasileira. A área da Colômbia e do Peru também é área amazônica. E você tem aqui, então, entrando para aí a minha contribuição aqui para esse evento, que aí não é exatamente o mesmo conceito de hiperorgânico, porque o conceito de superorgânico, ele foi elaborado aí na linha do Boas, que era um antropólogo socialista, que queria realmente revitalizar as culturas dos povos que estavam sendo dizimados pelas colonizações, e através da conexão da cultura deles, né? E do estudo também, de uma forma de preservar essa cultura. Então, ele era taxado como culturalista. E o Kreber desenvolveu esse conceito de superorgânico e de superindividual, que, longe de ser culturalista, ele expressa a relação entre a cultura e a sociedade. Então, você tem um povo organizado com uma sociedade que possui um conjunto de instituições, tecnologia, linguagens, crenças e valores, e que é uma cultura, e que ela está associada, de algum modo, ao mundo, ao grupo organizado, fundado em raízes históricas e organizado historicamente. Então, essa cultura é o suporte para as aspirações de um povo que é organizado politicamente e que, na nossa Constituição, é garantido o direito de organização deles, né, e de proteção na nossa sociedade. Então, não é uma visão de homens primitivos ou imaginados, mas são povos que têm uma identidade e que se comunicam através de símbolos. Isso daí, na minha visão, já a gente está, na antropologia, a gente assume os vínculos com essa visão boasiana, mas já pensando aí para o futuro, né, que esses povos estão inseridos na nossa sociedade digital, organizada, né? Então, é uma concepção dinâmica de cultura que está inserida também na nossa sociedade, no mundo dos brancos, mas que, ao mesmo tempo, mantém a forma de organização própria desse povo, e que é baseada num caráter relacional desses artefatos, e que você tem processos de deslocamentos que implicam traduções, atualizações e apropriações. Não implica de que sempre, ou eles falam que eles sempre estiveram atravessados por relações de perda, que são produzidas pelos impactos coloniais, pelas guerras, mas, ao mesmo tempo, eles não estão pedindo de volta esses objetos, porque eles acham que você tem aí, novamente, uma representação de uma seta, né? E a seta é uma forma de comunicação, quer dizer, ela serve para a guerra, mas também serve para o conhecimento, para a ciência, dizem eles, né? Então, essa ideia da seta, da lança, do remo, tem remete a essa ideia de guerra, porque eles conhecem, aí nós entramos no hiperorgânico, é um veneno que é botânico, da botânica, que chama curare, e que eles têm um extremo conhecimento sobre esse veneno e como, não só como uma arma, mas também como uma forma de... Eles utilizam para pesca também, para pesca e para reprodução social e cultural deles. E... Ai, aqui tem que esperar um pouquinho. Não, então, quer dizer, essa cultura, ela é claro que é uma cultura que é indissociável do biológico, do botânico, mas ela também está projetando essas pessoas, esse povo, numa sociedade que, aí nas esferas de interação deles, que eles como especialistas aqui, foi uma visita que eles fizeram ao museu para analisar os objetos, o Museu Guelde, para analisar esses objetos na coleção do Museu Guelde. Então, nos museus, eles vão interagir com especialistas, antropólogos, museólogos. Também no mundo dos museus, sabe-se hoje que os índios tem um projeto político coerente e consciente de participação política na sociedade. Você tem vários candidatos indígenas, inclusive a Sônia Mônica Jajara é candidata a vice-presidente da República. Você tem a Joênia Wapichana, candidata a deputada federal, e muitos outros. E eles estão interessados aí nessa relação com os diferentes públicos também. Como estudantes indígenas, estudantes universitários, estudantes em pós-graduação, eles não deixam de ser índios pelo fato de estarem integrados no sistema de ensino e no sistema cultural da nossa sociedade. Mas eles mantêm os rituais, essa é a festa da moça nova de Cuna. Você tem uma moça, aqui você tem essa máscara, que você tem a máscara como usada na festa, né? Que você tem a cara da máscara e tem a indumentária da máscara, que é feita de entrecascas de árvore. Aqui você tem o bastão cerimonial. E a moça, ela passa por uma série de provações para ser integrada na sociedade como mulher, a moça nova. E aí você tem... E esse também é um bastão cerimonial, que também representa uma lança, que aqui eles disseram que está no Museu Guild, na coleção do Museu Guild, que representa a mão, o braço e o ombro. E aqui, como extensão do corpo humano, né, aí uma relação com o peixe, que o peixe é visto que o povo mágico, os primeiros ticuna foram pescados no rio como peixes, né, e que foram separados os ticuna dos outros. E esse peixe é também uma relação simbólica com a criação, mas também com a reprodução cultural, né? E você tem o pássaro Jurucuxi, que é outro símbolo importante para eles, que é que estava vendo o inimigo numa canoa que ia flechar, O cobra lorato é uma espécie do inimigo também, que ia flechar e o pássaro avisou que ia chegar e aí eles conseguiram se salvar. Então esse aqui, você também tem um objeto aí, um bastão cerimonial que representa essa lança, essa arma de guerra, que é o pássaro Jucuruxi, Jucuruxi, que é um pássaro, mas que é como se fosse uma quimera. Ele tem cara de onça, tem o rabo de cobra, tem asas de pássaro, e ele, aí, segundo o desenho que foi feito por um desenhista ticuna, que teve lá no Museu Guild, quando a gente fez essa oficina para examinar os objetos, eles redesenharam o pássaro, que o pássaro está fazendo uma viagem para os outros mundos. E o que é interessante é que essa ideia do CD-ROM e do sistema de informações é uma ideia que eles veem de uma forma positiva, como há estudos que analisam, por exemplo, a comparação que o Ticuna ou o Ziagua, que é do outro lado da fronteira, tem do telefone. O telefone é um instrumento de uma viagem para o outro mundo. Como você viaja no ritual? Você pode chegar ao Everi, que é o território identitário, encantado, do Ticuna, o território sagrado deles. Nessa viagem de iniciação, a moça vai se transformar numa mulher e depois ela vai se tornar numa sábia, numa anciã, ou os especialistas vão transformar em sabedores da cultura Ticuna. Eles também podem fazer viagens para o mundo dos brancos, através desses objetos que são extensão do corpo humano. E justamente essa quimera, que é esse pássaro de Curuxi, que é como se fosse o ajudante deles, nas peripécias deles, nas histórias dele, que conta as peripécias dele nessas viagens entre os mundos, ele tem essa capacidade de transcender e de ultrapassar essas barreiras, essas fronteiras. E num processo identitário, que é um processo de transformação, é um processo dinâmico, de afirmação deles enquanto um povo diferenciado numa sociedade planetária. Aqui você tem a máscara Chovico, que justamente eles me deram e eu levei para o Museu Guild, está na coleção do Museu Guild, aqui de novo a moça. E aqui também a festa, e esses objetos como objetos vivos, aí para eles servem como instrumento de comunicação entre os mundos nessa situação e de um feedback. Então, essa ideia do sistema de informações que estava mostrando na página inicial para vocês, é vista para eles como um canal, inclusive, de comunicação e de transposição entre os mundos. E eles, enquanto um povo organizado, e aí eu acho que tem essa noção, sim, de interação com a natureza, mas também de interação com a cultura, com a sociedade e com a política da sociedade ocidental. É isso. E aí essa aí é a casa onde é feita a festa, né, que eu passei, onde é feito o ritual, e que o próprio Museu Marta é visto para eles como uma proteção para a cultura deles, para o patrimônio deles. Voltando à tela inicial, aqui é o museu, né? E desse sistema de informação, aqui você tem vários campos através dos quais a gente vai reunir nesse banco de dados, que é uma ideia que partiu deles, informações. No Brasil, você tem o Museu Marta, o Museu Guild, o Museu Nacional, o Museu do Estado de Pernambuco, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, no exterior você tem o Museu de Berlim, o Museu de Viena, o Museu do Homem, o Museu de Munique, o Museu de Dresden, o Museu da Antuérpia, e todos esses objetos para eles estão conectados através da cultura ticuna. Então, esse sistema de informação é uma forma de fornecer a eles instrumentos de comunicação entre o mundo deles e os diferentes mundos. É isso, obrigada. E não deixa de ter uma relação com o espaço, porque as viagens são uma forma de se simbolizar essas transposições espaciais dos objetos no espaço. Eu vou anunciar então o próximo palestrante, é o Rudsten Nader. Graduado em Astronomia pelo UFRJ, mestrado em Astrofísica pelo Observatório Nacional e doutorado pelo HCTE, UFRJ. Trabalha desde 1996 com divulgação, difusão e popularização de ciências, com pesquisa em arqueoastronomia e história das ciências no Brasil, com ênfase em história da astronomia. Coordenador de extensão do Observatório Valongo, UFRJ, de 2004 a 2010, e atual coordenador de extensão do CCMN, UFRJ, desde 2010. acumulando o cargo de vice-diretor do Observatório do Valongo desde 2015. Também é professor do programa de pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia da UFRJ. Por favor, então, com a palavra. Obrigado. Agradecer primeiramente o convite recebido pelo Hiperorgânicos 8. A gente já participou no Observatório do Valongo ano passado uma vez e, pelo jeito, gostaram da gente e chamaram de novo aqui. Bom, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente, né? Eu vou tentar fazer uma coisa mais coloquial. Eu vou falar sobre astronomia, arqueoastronomia, etnoastronomia e outras coisas mais que a gente engloba dentro do que a gente chama de, hoje em dia, de astronomia cultural. O que seria isso de astronomia cultural? Primeiro vamos pensar que a astronomia, na verdade, é uma herança. Uma herança que os povos pretéritos passaram para nós e que reuniu um conhecimento da natureza que nos proporcionou evoluir como civilização. As civilizações começaram a evoluir a partir do seu conhecimento do comportamento da natureza, principalmente da parte cíclica, de fatos que ocorriam e que se repetiam passado um determinado tempo, e esse tempo podia ser cronometrado, digamos assim. E essa importância, essa aqui é uma imagem de Chichen Itza, né, do Caracol, lá no México, e que nesse portal a gente tem uma imagem que representa... Não dá para enxergar direito isso aqui, não dá. Bom, vocês estão vendo um X ali em cima, no portal à esquerda, é a representação de Vênus, também a representação maia. Isso é uma das características do conhecimento astronômico dos maias, mas não só os maias, todos os povos tentam compreender a natureza de uma forma que você possa associar o que acontece no céu com o que acontece na Terra. E os eventos astronômicos e meteorológicos eram imbrincados. Eles tinham uma conexão profunda entre eles. Então, como a gente percebe hoje, né, com a variação das estações, você pode associar a determinadas estrelas ou grupos de estrelas que estão no céu. Eu não vou falar isso agora, porque na próxima palestra o professor ele vai falar nisso, mas eu vou dar uma panorâmica geral. Pensando nessa ideia de que existe uma herança da astronomia deixada para o mundo, a Unesco resolveu criar um portal em conjunto com a IAU para que a gente preserve, ajude a preservar essa herança cultural associada ao céu, que é uma componente que a gente pode considerar vital na cultura da humanidade. Como a gente pensa que a humanidade começou a deixar de ser caçadora-coletora e começou a querer se estabelecer em um local, ela precisava ter previsão de quando teriam animais para poder caçar, quando é que poderiam plantar, quando poderiam colher. E isso estava associado diretamente, eles começaram a perceber essa associação com os objetos que eles viam no céu. Uma época em que estava começando a esfriar, eles viam uma estrela, um agrupamento de estrelas que estava sempre no céu nessa época. Então, existiam alguns curiosos que resolveram botar isso de uma forma mais metodológica, entre aspas. Começaram a perceber que isso poderia ser anotado e servir como referência para que você pudesse se estabelecer no local e pudesse prever quando era a época de caçar, quando é que você deveria plantar, quando deveria colher para guardar para épocas mais rigorosas, como invernos ou estios. Então, nesse caso, a herança astronômica ela é uma evidência relacionada diretamente à prática da astronomia, né, associada aos usos e representações sociais da astronomia. Né, nós estamos tratando, quando a gente, até chegar basicamente em Galileu, com a luneta, a astronomia era o que a gente pode dizer, basicamente tinha instrumentos, até alguns rudimentares, outros nem tanto, mas era baseado na observação visual. Esse foi um divisor de águas. A gente está tratando, a maior parte da astronomia que a gente tem de conhecimento acumulado foi feita de observações apenas usando a nossa vista sem nenhuma coisa que amplificasse essa visão. Então, essa tolerância nos deixou também, ajudou a humanidade a evoluir. Então, esses monumentos, né, que a Unesco e a U pretendem preservar, não se restringem apenas a esses objetos, essas coisas construídas pelo homem, né? São restos tangíveis de monumentos, até mesmo locais, paisagens, com uma conexão para o céu, que constituem uma propriedade física bem definida. Por exemplo, aqui, né, nós temos Stonehenge. A gente tem marcação de passagens de solstícios, equinócios, também associados a alunações, a períodos de 18,6 anos da Lua, ciclo metônico. Então, além disso, nós também temos paisagens mais distantes, que eram usadas marcações em determinados acidentes geográficos, montanhas. E elas também estão dentro dessa ideia de preservação de patrimônio cultural, porque o Sol, né, durante o ano, todo mundo já percebeu, né, que ele percorre uma trajetória no céu que é como se fosse um pêndulo. Né? Ele vai no inverno, passa por um ponto médio que é a primavera, vai até o verão, e depois, nesse ponto extremo, ele volta, começa a retornar, passa num outro ponto central, que é o equinócio, que a gente chama de primavera, de outono, e volta para o inverno. Esse movimento pendular foi observado quando as pessoas usavam o horizonte distante para fazer essa associação. Então, esses monumentos também são considerados em preservar, mas não é só esse tipo de coisa que a gente tem. Por exemplo, a gente considera observatórios, né, está comendo aqui na parte, observatórios como monumentos científicos, e observatórios no sentido lato da palavra, locais de observação. Por exemplo, aqui acima à esquerda, Calçoene, desculpa, está meio bagunçado, eu não tinha percebido, porque eu fiz o PowerPoint aqui, está em outra. Não, vai interromper, vai quebrar a linha de pensamento aqui. Obrigado. Esse acima à esquerda, ele é Calçoene, é um observatório, aparentemente, não foi datado, mas foi descoberto por uma pesquisadora, uma arqueóloga, Mariana. Isso fica lá no Amapá. É um conjunto de pedras associadas, aparentemente, à passagem do Sol na culminação num determinado período do ano. É um pouco acima do Equador. Existe não só esse, como os vários outros. Isto, a datação não está muito precisa, mas deve se remontar a períodos de pelo menos 1000 anos atrás. Esse embaixo, por exemplo, que é uma a Rue de Bille, que fica na França, onde a gente tem um túmulo onde, no equinócio, a luz do sol penetra e ilumina lá no fundo esse túmulo, e acima a gente tem uma igreja da Idade Média construída sobre ele. Todos dois são considerados como sim. E a gente tem o ON, que também é, embora seja recente, de 1900. Sim, estou falando. Eu sei o que é observatório, todo mundo já viu aqui. Aqui no ON é a mesma coisa. Então, vocês estão vendo coisas diferentes, é por isso que estou falando, observatório no sentido laço, locais que se usavam para observar o céu e tentar medir e interpretar como isso funcionava. Outro local simples aqui, fica claro, construções, arquitetura e urbanismo relacionados à astronomia e outras informações astronômicas, como, por exemplo, Chichen Itza, aqui em cima, a pirâmide do castilho, onde você... No equinócio, você vê a projeção de uma sombra de uma serpente descendo a escada, a Kukulkan. Isto, obviamente, que você, para construir um prédio desse, você tinha que ter um conhecimento exato do comportamento anual do Sol e dos astros, para você construir um objeto, ter uma construção dessa que representasse exatamente o que você queria. Abaixo fica, isso aqui fica no Yucatán, assim, onde baixo fica a 80 quilômetros ali no México Central, e Teotihuacán. Na Rua dos Mortos, ali à esquerda, no alto, fica a Pirâmide do Sol, e aqui, onde foi tirada essa foto, é a Pirâmide da Lua, também orientada para eventos astronômicos, nascer por relíquio de alguns objetos, como as Pleiades e o Sol e a Lua. Como esse daqui era uma cidade cerimonial. Aqui, outras representações, como a gente tem aqui no Brasil. No Brasil, a gente até agora, pelo menos, não encontrou nenhuma dessas representações arquitetônicas, infelizmente. Então, a gente fazer o nosso trabalho fundamentalmente em pinturas rupestres e gravações, que são gravações feitas direto na pedra. E essas aqui são algumas das representações que a gente tem no lado assim, acima, à esquerda. Isso aqui, as três em L, essas aqui são pinturas rupestres que são localizadas numa toca, que é como lá no Nordeste chama as cavernas, chamada Toca do Cosmo. Esse nome foi dado, inclusive, pelo professor, né, falecido professor Mourão, que esteve lá pela primeira vez, e eu estive lá depois mais umas duas vezes. Esse local, as representações parecem ser todas ligadas a eventos celestes. Parecem. E notem que é impossível você fazer uma afirmação de que eram. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fica muito empolgado, fala, ah, parece o sol, parece a lua, já é uma contagem, parece uma contagem de lunação. Tudo indica que seja, porque parecem elementos circulares. Esse objeto aqui pode ser uma representação de um fenômeno meteorológico também, que se chama halo, quando existem nuvens altas, cirrostratos, com cristais de gelo, que formam aquele halo enorme em volta do Sol. Tem um outro representante que também parece uma cauda de cometa, um cometa bem longo, comprido, que foi pintado no fundo da caverna. Todos esses desenhos evocam o que a gente acredita que sejam representações, tentativas de representação do céu e de eventos astronômicos. Eram coisas aparentemente restritas a xamãs, né? Era qualquer um que ia lá e podia ter acesso a fazer essas pinturas. Esse outro desenho que sobrou era uma toca dos búzios, que a gente acha que pode ter uma representação de contagens e de lunação, um objeto que parece ali uma lunação, mas como a gente não tem certeza, a gente só especula que possa ser. Por isso é que, como a Priscila está pensando também em fazer um banco de dados, nós também estamos montando um banco de dados sobre isso. A nossa ideia é construir um banco de dados em que todos os projetos que tenham imagens sobre pinturas rupestres, mesmo as que não pareçam estar associadas a eventos astronômicos, que disponibilizem essas imagens. Nós pretendemos, estamos já no início de montagem desse banco, de construção do banco, em que nós vamos entrar com o nome do projeto e cada estado vai ter separado um local onde você sabe qual é o projeto que está lá, qual é a região de abrangência, latitude, longitude, resumo do projeto. Esses dados vão ser coletados direto do IPHAN, essa distribuição que a gente vai pegar. E essas imagens a gente está começando a fazer o pedido para que todos enviem, todos que puderem disponibilizar, para a gente tentar criar um jeito de, tendo uma grande amostragem e tendo certeza de alguns objetos que a gente poderia associar por causa de a parte etnográfica, que você consiga encontrar algum objeto pintado ou em pinturas até corporais hoje em dia, que você saiba que são associados a isso, a algum evento astronômico. Então, a ideia de montar um grande banco de dados aberto a todos é que a gente consiga ter um volume tão grande de dados que a gente possa, nós possamos tirar alguma informação mais clara de que é realmente ou não representação astronômica. Para vocês terem uma ideia de um objeto, isso aqui foi um registro da supernova de 1054 feito na China. Essas informações que a gente tem, obviamente, que não seria chinês, mas está lá escrito. E essas informações a gente tem a data em que ela ocorreu. E fazendo uma regressão indo num planetário, a gente consegue ver que a configuração exata que está escrita lá é a Lua num crescente, A Lua num crescente aqui, e aqui um objeto que a gente hoje conhece como N1, a nebulosa do Caranguejo, que é a remanescente dessa estrela supernova que explodiu. Esse objeto, a gente tem o que parece ser essa representação, isso aqui é em Chaco Canyon, nos Estados Unidos, onde tem uma representação de um objeto que parece uma lua crescente e também a lua, um objeto brilhante ao lado. É exatamente a configuração que a gente vê quando faz essa reconstituição nesse programa de planetário. E interessante é que também nessa pintura aqui, isso aqui, eu fotografei isso uns 10 anos depois, é que eu fui ver que tinha uma aparência muito grande com essa representação de um objeto brilhante. minguante e o que parece representar uma lua crescente. Então, isso seria até um método de fazer uma datação indireta de quando foi a pintura. Talvez outros eventos espetaculares astronômicos, como cometas, que são objetos que são efêmeros e muito brilhantes, às vezes, a gente consiga fazer uma espécie de datação indireta dessas pinturas rupestres. É só um exercício acadêmico, obviamente, que a gente ainda tem muito que andar, mas é um caminho. Porque essa área é uma área pantanosa. A gente ainda tem... A arqueastronomia surgiu de um jeito muito complicado, né? Ele começou a fundar as bases no final dos anos 60 e começo dos 70, quando começaram os primeiros congressos no México e na Inglaterra. Só que, no mesmo tempo, né, o nosso amigo Eric von Däniken lançou que ele era um dos deuses astronautas. Aí isso lançou um grande descrédito sobre as pessoas que queriam fazer um trabalho sobre essa parte da astronomia. Embora isso venha desde Sir Locke, lá do século XIX, mas esse trabalho, muitas pessoas que eram das exatas, que tentavam trabalhar com isso, mesmo das humanas, eram um pouco ridicularizadas. Hoje em dia, está sendo tolerado e as pessoas estão achando até que isso é uma coisa que merece ser estudada com mais carinho. Então, é uma área que eu acho que a gente está tentando investir, inclusive a gente está tentando fazer um simpósio temático que vai ter na SBHC agora na Campina Grande. Nós estamos com um simpósio temático lá que eu espero que muitas pessoas compareçam lá. Também tem, como a Priscila citou, né, o conhecimento indígena. Mesmo cultura, mesmo algum conhecimento material ou não, isso aqui é a representação do céu do Xtendé, onde você tem várias representações de constelações, que a gente tem que ter em mente, isso ele depois vai falar, né, que as constelações são uma construção da civilização ligada a uma específica área, um específico ambiente em que você tem objetos ou animais que você associa aquilo no céu. A gente está acostumado à observação de constelações que são mais greco-romanas, podemos dizer assim, mas eles observam constelações em regiões em que são pedaços da Via Láctea, ou são, então, pedaços escuros da Via Láctea. Então, esse tipo de conhecimento astronômico também é um outro foco, é uma outra abordagem que você pode dar, por isso que chama de astronomia cultural, porque pega étno, pega árqueo e várias outras áreas aqui. Por exemplo, esse capacete aqui dos Kayapó, que é um cocá que representa toda a cosmogonia, né, dos Kayapó, que está ligado aqui. O cocá representando a casa de vespas e o sol, né, o modelo do universo Kayapó é esse. A linha representa, vermelho representando aquilo que eu falei para você, o ciclo anual do sol, e o capacete em si, que representa o tracajá, né, a tartaruga que sustenta o mundo. Você lembra bem aquela outra mitologia, né, dos elefantes em cima do casco da tartaruga que sustenta o mundo, e um mundo plano. E, por favor, não me pergunte sobre isso de mundo plano, não. E aqui também, não só nesses suportes, como as rochas das paredes, e gravações também, a gente está fazendo um levantamento de cerâmica lá no Museu Emílio Deus, em parceria com a outra pesquisadora. E nós já fotografamos mais de 2 mil objetos e estamos tentando encontrar associações de representações astronômicas ligadas a esses povos dessa região. E tem um campo vastíssimo para se pesquisar. E a gente, na verdade, ainda carece um pouco mais de fundamento teórico para observação. Estou olhando aqui, vou acabar no tempo. Tá. Então, o que a gente trabalha, então, a ideia da arqueastronomia, a gente trabalha diretamente a inter- e transdisciplinaridade, né? Porque não é só você conversar com os outros, é você tentar entender o que os outros estão fazendo. Essa parte é importante porque, na verdade, a especialização que a ciência chegou é tão grande que a gente tem um grande tabuleiro com um monte de peças de quebra-cabeça jogado, só que a gente conhece a nossa peça. Quando a gente começa a interagir com os outros, como era antigamente, né, o conhecimento, pessoas que tinham conhecimento da natureza, eram chamados naturalistas, né, tinham conhecimento geral da natureza, pelo menos tentavam compreender, e a gente se especializa demais. E com isso, às vezes, a gente tem a resposta, ou alguém tem a resposta do que a gente está fazendo na sala do lado e a gente não conversa. Então, a ideia de a gente começar a associar astronomia, matemática, física, arqueologia, sociologia, etnografia, tudo isso no mesmo pacote parece que assusta um pouco, mas, na verdade, vai ser muito útil para a gente compreender melhor como é que a civilização, a humanidade desenvolveu. Eu também não vou falar rapidinho isso aqui, porque a Tânia vai falar com certeza disso, né? Porque também o céu escuro é um patrimônio. Hoje a gente olha para o céu e não enxerga nada. Isso aqui é uma imagem que ela vai mostrar, obviamente, aqui. Não quero me meter na apresentação dela, mas é o céu noturno e a poluição luminosa. Só para vocês terem uma ideia, também não está ajudando muito, mas isso aqui é como você observaria o céu se você tivesse um local completamente livre de poluição luminosa, aproximadamente umas 6 mil estrelas. Aí se você vem aqui para o Rio de Janeiro, numa magnitude 3, aí você já cai para isso aqui que você enxerga no céu. Então, magnitude 3. Se você marcha assim com magnitude 2,2, aí você já tem aqui, você nem vê mais o Cruzeiro do Sul. Beta, some. Só fica um triângulo, não fica a cruz mais. E essa preservação, né? Aquela parte lúdica da astronomia que leva as crianças e todo mundo a olhar o céu, se interessar pelo céu, começa a desaparecer nas cidades. Então, isso é uma coisa importante, manter a magia de conhecer o céu dessa forma. Então, basicamente é isso, né? O céu, nossa herança comum e universal, é parte integrante do ambiente experimentado pela humanidade. É herança que testemunha a interpretação e a compreensão do céu pelas pessoas desde os primeiros tempos até os dias atuais. É um registro da extraordinária diversidade de maneiras pelas quais nossa espécie viu, interpretou e compreendeu a relação entre ela e o mundo e o universo que habitamos, né? Para manter esse registro intacto, é vital que a gente reconheça e salvaguarde esses locais culturais e paisagens que sintetizam a conexão entre nós, entre a humanidade e o céu. Obrigado, gente. Então, a gente vai abrir para as perguntas agora. Eu tenho uma pergunta já para vocês. Eu estou lendo um livro, já acompanhando o trabalho desse investigador há algum tempo, chamado Graham Hancock, que é um investigador inglês. E ele tem olhado para as pesquisas antropológicas levanta um trabalho nessa hipótese de que essas figuras que aparecem nas cavernas e essas estruturas geométricas têm a ver com processos xamânicos de acesso a dimensões a partir desses ritos, porque tem a ver com os estados alterados da mente e com uma geometria que a gente vê hoje ainda em processos contemporâneos. Então, eu queria saber, e eu fiquei curioso também numa aquela lança que você mostra também, né, que tem uma transformação sempre de animal em outro animal, ou um homem em um animal, que é o ferioantrópico, que também remeteria a esse processo. Então, eu queria saber dos dois se existe na pesquisa de vocês algum comentário ou algo mais objetivo. O que eu falei dessa história, desse passo do Cuxi, né, do Cuxi, justamente, eu não mencionei o xamanismo, porque eu acho que essa iniciação, essa viagem aos outros mundos, ela é mais ampla do que a viagem xamânica. Porque o xamã, você tem no Brasil, é mais o pajé, que eles falam, né? É o que vale mais ou menos o xamã. O xamã, digamos, o tipo puro do xamã é na Rússia, né? Lá no Oriente da Rússia. Mas essa viagem, digamos, que eu falei, ao Évore, né? ao mundo dos encantados, ao mundo mágico, ela é uma viagem mental, que a viagem xamânica seria mais ou menos isso. E essa história que eu contei no telefone, o Jean-Pierre Chomeil, que é um especialista em xamanismo, e ele que comparou a viagem xamânica, analisando um depoimento indígena, ele compara a viagem xamânica com a conversa de telefone com uma viagem xamânica. Então, aí, eu estou fazendo essa comparação, mas para ele seria isso. eles, por exemplo, eu cheguei em 2016 lá numa comunidade, dessa que eu mostrei a foto, e aí ele falou assim, não, eu estava pensando em você mesmo. E ele fala, ele é um pajé, e ele fala que ele viaja, ele já foi a esses outros mundos, né? E aí justamente como pajé, mas a anciã também pode ir, a moça quando está sendo iniciada, ela também vai para esses outros mundos. E nesses mundos eles encontram os mortos. E o que é curioso que eu estava falando do mundo dos brancos é porque para eles os brancos são os mortos, os mortos índios ficam brancos. Então os brancos quando chegam é como se estivesse chegando os mortos. Então eles acham que essa viagem para o nosso mundo, para o mundo dos museus, também é uma viagem para o mundo encantado, só que é o contrário, né? Mas você tem essa correlação, eu acho que você tem assim, a viagem xamânica seria um tipo de viagem mental. E você tem um modelo do xamanismo. E essas viagens mentais, elas podem ser. E aí eu acho que sim, eu concordo com você, eu não conheço esse autor, mas eu concordo com você de que tem um outro autor que chama Severi, Carlo Severi, que é um italiano, mas que é professor na França, que ele fala justamente que essas figuras, tipo esse pássaro, é um pensamento quimérico. A mente humana forma quimeras, e a partir dessas quimeras, elas fazem algum sentido em relação a essa cosmovisão, essa visão de mundo. E aí eu acho que a visão de mundo, a visão de cosmos, é mais ampla ainda do que a visão do mundo. E a visão do céu é uma visão do cosmos, né? Então eles veem, por exemplo, tem culturas que veem diversas camadas, né? Você tem as camadas subterrâneas, o Shikuna tem camadas subterrâneas e camadas assim que correspondem à terra, à atmosfera, ao céu estrelado, depois do céu estrelado, onde vive a cobra encantada, enrolada, que provoca as marés. Então, eles têm uma visão do cosmos que inclui a astronomia. Então, eu acho que é muito plausível essa tese que você está falando, de que justamente esses desenhos sejam uma forma dessa expressão quimérica do mundo, que é uma expressão do cosmos, como sendo uma forma de observação. Tem uma professora que participa com a gente da Astronomia Cultural, que é a Joana Broda, e ela fala isso, que ela acha que você trabalhar com pensamento indígena, com história indígena, trabalho no México, é uma história da ciência. Você não pode negar que esse conhecimento indígena seja um conhecimento científico, porque é uma observação sistemática. Então, é um pensamento que mexe, que passa uma observação que mexe com os nossos neurônios. A visão do mundo mexe com os neurônios. Então, você pode começar vendo um dragão. Mas esse dragão é uma representação do cosmos também. E na medida que você faz uma observação sistemática, porque você precisa pescar, precisa caçar, então você precisa saber quando que vai chover, quando que vai ter escassez, quando que vai ter fartura, então você passa a observar sistematicamente, então você passa a ter um conhecimento válido para a sua subsistência e também para a sua reprodução cultural e política. Então, tem muita precisão. Esses exemplos que o Kundis tem, né? Claro que eu vou passar para ele explicar, que ele tem uma visão muito sistemática dos povos mexicanos, astecas, etc. Eles tinham uma visão super sistemática, eles tinham um controle total do que ia acontecer. Então, eu acho que sim, é a ciência e sim passa por essa visão do cosmos que é análoga ao pensamento xamânico. Mas eu acho que é um pensamento que pode sim ser caracterizado como válido cientificamente. Só depois, quem quiser, isso está na página do MASH, tem vários trabalhos que foram apresentados no Congresso Interamericano de História Cultural, que tem toda essa discussão também sobre transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. Tem uns CDs aqui para quem quiser, mas vocês podem também encontrar na página do MASH, chama Perspectivas Históricas e Etnográficas sobre as Astronomias. Então, isso vocês podem ter acesso no MASH, mas quem quiser, a gente tem uns exemplares. Obrigado, Patrícia. Priscila, desculpa. Hoje estou confuso com a Patrícia. Priscila, tem muita gente em muito tempo. Bom, são duas coisas, como a Priscila falou. Uma é quando você está considerando essas pinturas, essas representações. Eu acho que, pelo que eu já li, como eu falo, vocês já perceberam, eu sou astrônomo. Minha área nunca, eu estou agora, né, há pouco tempo, pode-se dizer assim, 10 anos é pouco tempo, 15, brincando também de conhecer mais a parte etimológica e sociológica dos povos. Então, a minha visão é o que eu tenho até hoje é que essas pinturas, muitas delas, se não todas, são exclusividade de representações de pajés, né, ou xamãs. Parece que só eles tinham, pelo que eu entendi, do que li até hoje, só eles tinham eram autorizados a fazer essas representações celestes. E como ele lembrou mesmo, essas imagens circulares, né, é o que se vê quando você tem esse tipo de viagem, né, ou qualquer tipo de alucinógeno que você usa. Já o outro lado, né, é o lado que a Ana Priscila também citou, né, do conhecimento observacional, da ciência dos povos. Né? Quando a gente passa a pensar em uns povos que têm civilizações mais organizadas, como os maias, os incas, os astecas, a gente percebe, principalmente nos maias, eles eram extremamente sistemáticos. Se a gente for olhar, né, os calendários que eles tinham, as observações eram muito precisas, pelo menos o que chegou até nós. Né? Mais de 95% do que se tinha dos códices foram queimados. Então, a pouca informação que a gente tem durante esses centenas de anos, né, uns 300 anos para cá, que tem sido coligido das estelas e tentado interpretar. Mas o conhecimento que eles tinham, por exemplo, de Vênus, eles têm um códice que se salvou, que fica claro nas observações, que só podem ter sido observações feitas durante muitos e muitos anos, sistematicamente, em que você consegue ver o período sinódico de Vênus, porque era a divindade maior, era Vênus, né? Kukulkan, ou Quetzalcoatl, era de 784 dias calculados por eles. O período sinódico é um período, não é o período de revolução do astro em torno do Sol, de Vênus em torno do Sol, é o período em que ele está na sua elongação. Digamos, ele está na parte mais interna, são objetos que ocorrem só para objetos que estão em órbitas interiores da Terra, né? Mercúrio, Vênus. Então, ele está num ponto mais alto e ele vai fazendo a órbita dele em torno do Sol e vai desaparecer em torno do Sol, vai aparecer de novo do lado, digamos, oeste, estava leste, vai aparecer oeste, vai no ponto mais alto e volta para aquele outro ponto. Quando ele fizer essa trajetória e voltar de novo, o mesmo caso quando saiu, isso é o período sinódico. Os maias tinham esse cálculo de 584 dias e a astronomia hoje está em torno de 573,8. Então, eles não tinham instrumentos, também não tinham nenhum ET para ajudar eles, eles só eram observadores metódicos, eles observavam com muita calma. E quando você observa muitas vezes a mesma coisa, o que você tem? Você tem uma redução do seu erro, né? O que a gente chama também de equação pessoal, instrumental, digamos assim, eles tinham umas varas que usavam para medidas, esse erro tende a diminuir. Então, quanto mais você observa e quanto mais você garante que a pessoa que está observando tem precisão e observa, tem a vista curada, que esses astrônomos, entre aspas, tinham e eram treinados para isso, mais você consegue ter precisão nas observações. Nesse sentido, como a Priscila falou, isso é a ciência, óbvio que é a ciência. Tudo que é feito com método, a gente costuma chamar de ciência. Não é uma adivinhação, não é uma inspiração divina. Então, são duas abordagens, né? Como ele perguntou. Uma é de que realmente algumas representações parecem ter sido feitas por xamãs ou pajés, como eu pensei em chamar, em estados alterados, e outros não. São representações de observações metódicas da natureza. É alguma pergunta? Observando as fotografias de várias regiões, dá para perceber, não sei se eu estou feliz na minha dedução, que em terrenos onde vocês têm arenitos, tipo um arenito tipo Botucatu, por exemplo, que é um termo geológico, desculpe esse termo, se as pessoas não sabem, mas é um tradicional arenito de origem desértica, espalhado por... Nesses lugares se encontram frequentemente as gravuras. A tinta parece usada nesse tipo de rocha ela se fixou melhor e deu então para o artista, para quem quer que fosse, conseguiu traduzir o desenho, aquilo que passava na cabeça dele, que é uma coisa de extremo talento, no meu ponto de vista. Quando você sai dessa zona de arenito, você vai para as zonas mais, de rochas mais cristalinas, eu diria graníticas, você encontra muito mais gravações do que propriamente gravuras. Isso é uma coisa ocasional ou vocês também perceberam esse tipo de situação? Não, isso realmente existe, mas não é A gente, como eu falei, a gente ainda está engatinhando. Esse conhecimento a gente ainda precisa juntar mais informações para poder ter uma ideia geral do quadro. Porque tudo que a gente tem dessas informações ainda é muito fragmentado. Não existe um local que as pessoas tenham criado aí um banco de dados, como a gente pretende fazer, que você consiga reunir todas essas informações para dizer, olha, isso aqui é característico de um grupo dessa área que faz isso. Por exemplo, não sei se você citou o Botucatu, mas lá no Projeto Central, por exemplo, lá na Bahia, a gente tem meu Deus, limestone, como é mesmo? Calcário, obrigado, é o hábito. Tem muito calcário. Então lá tem muitas representações, porque tem muitas cavernas de pinturas. E é lá as pinturas, quando não foram danificadas, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, por erro, quando a gente vai num local desse, não cuidar da população, conhecer e gostar, aprender que aquilo é importante, inclusive como renda para turismo. Quando a gente volta depois de uma outra época, você vê que as pessoas vão lá fazem pichação. Mas as pinturas originais, eu queria dizer que como esse calcário, ele vai percolando e forma uma capa transparente em que as pinturas são preservadas por causa disso. É a percolação, lentamente com as chuvas, o calcário vai formando uma espécie de vitrificação dessas pinturas. E lá, a gente seria interessante, a gente esperaria, como é uma rocha mais macia, né, que as pessoas tivessem tentado gravar, mas a gente não encontra gravações lá, a gente só encontra pinturas. Então, talvez tenha a ver com alguma determinada população que habitava áreas que tinham. Por exemplo, você vai um pouquinho mais para o Nordeste ali, na Paraíba, você tem a pedra do Ingá, né? Aquela pedra que é granito, duríssimo, em pé. Como é que foi feita aquela gravação? Existem tentativas de associação com eventos astronômicos, constelações, passagens de sol. Eu tenho minhas dúvidas de algumas interpretações, porque quando você bota uma vara no local, quando você observa, você tem que chamar mesmo de paralaxe, né? Quando você vai observar, você observa de um lugar. Mas se você bota uma vara aqui, você pode. Se você não tem um local fixo para determinar, foi daqui que eles observaram e colocaram uma vara e a vara tinha essa altura e observou, você cada um vai encontrar uma explicação para aquelas projeções, para aqueles pontos. Então esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Não sei se acaba virando uma paranoia, mas a gente na área de exatas acaba ficando preocupado em fundamentar o que a gente tem. A metodologia para a gente é importante, é de tudo, tem a ver com a credibilidade. Não estou dizendo que não tem credibilidade pessoal das humanas, tá, gente? Vamos devagar, não me crucifique. Eu só estou dizendo, e isso é uma obsessão para quem trabalha com exatas. As pessoas procuram ter uma coisa que outros possam reproduzir. É por isso que quando a gente na astronomia está tentando trabalhar nisso, fica com mais receio de afirmar que é por isso, ou é assim que é, pois a gente dá tentativas de explicação, mas não que seja a resposta definitiva, porque nem é esse o objetivo da ciência. A gente tem por objetivo criar mais perguntas do que respostas. Nesse sentido, as humanas também, né? As humanas, acho que uma pesquisa bem formulada em humanas, ela está formulando perguntas e não tanto respostas. Mas eu acho que se aproxima também, de uma certa forma, eu acho que também a chamada de exato também se aproximar da arte, né? Da arte como forma também de interpretação do mundo. Né? Eu acho que aqui, por exemplo, esse que foi mencionado, o Rundstedt mencionou, essas cúpulas aqui eram para observar o céu, mas tem uma arquitetura, tem uma dimensão artística na própria construção, né? Quer dizer, ela é patrimônio da humanidade também pelo projeto arquitetônico, né? E o projeto arquitetônico está considerando... Isso que eu acho muito curioso, que a arquitetura ou a arte, ela está considerando... É uma forma de conhecimento e está considerando a conservação sistemática também. Eu acho que sim, né? Né? Eu acho que sim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, está claro. Foi muito prolixo. Gente, é por isso que a gente está aqui, né? Todos juntos. É, bom, dá para fazer mais uma pequena pergunta, porque a gente está realmente... Que vocês falem. A gente está realmente uma hora atrasada, então eu vou encerrar essa mesa para passar para o próximo. Agradeço pela participação. Ah, tá bom. Então, já passando para a próxima mesa, eu vou solicitar então a presença de Hélio Jacques e a Tânia Pereira. Bom, nós vamos começar então a próxima mesa. É, a temática é o céu dos antigos e o céu contemporâneo, da antiga Mesopotâmia ao céu das grandes cidades. Nós vamos iniciar com a apresentação do professor Hélio Rocha Pinto, que é professor associado e diretor do Observatório do Val Longo do Rio de Janeiro, além de ser membro da União Internacional Astronômica e secretário-geral da Sociedade Astronômica Brasileira. Atualmente desenvolve pesquisa, estrutura, em estrutura e evolução da Via Láctea. Então, por favor, com a palavra. Bom, obrigado pelo convite aos organizadores do evento, a Fabi, aos representantes do NANO também. Bom, a minha contribuição aqui é trazer um pouco sobre as histórias associados às constelações, como é uma mesa redonda e é 20 minutos, a apresentação é um tanto informal e é mais de curiosidades e tópicos, mas organizado de uma maneira que tenha um pouco de lógica, digamos assim. E eu escolhi para iniciar essa apresentação uma imagem do céu, como a gente vê hoje em dia, uma sobreposta a uma representação do céu, em particular de mitologias greco-romanas, a região de Órion e Touro, que é uma das mais interessantes, tanto do ponto de vista de história mitológica, quanto também de observação astronômica. Nós temos nessa imagem algumas das estrelas mais brilhantes do céu, algumas facilmente reconhecidas, são as Três Marias, né, aquelas três ao longo do cinturão do caçador. E nós temos também dois aglomerados abertos, que são os mais próximos, que se encontram do Sol. Aquele mais acima seria as Pleiades, e esse aqui na cabeça do touro são as Híades. Poucas pessoas, inclusive, sabem que as Híades são aglomerados desse tamanho, porque, ao contrário dos demais, que a gente costuma ver bem pequeno, dentro do tamanho do telescópio, as Híades, na verdade, você vê a olho nu desse tamanho. Bom, então, eu tentei colocar essa apresentação dentro do conceito de astro, ancestro-futurismo que a Fabi propõe. Então, a ideia é tentar relacionar conhecimentos antigos com o que a gente tem hoje em dia e mostrar até que ponto esses conhecimentos que são tão antigos e tão milenares estão permeando a nossa cultura e de uma maneira presente na nossa vida. Então a proposta seria fazer vocês pensarem inicialmente em três termos e o que, que vem à mente de vocês quando eles aparecem. Então, Orion, Sirius e Andrômeda. Não há tempo de perguntar individualmente a cada um o que as pessoas pensam. Mas, provavelmente, quem não tem conhecimento direto da astronomia, ainda assim é capaz de intuir que se tratam de alguma coisa relacionada ao céu. Exatamente o que talvez não saiba. Mas esses três nomes, dois dos quais, na verdade, têm uma base mitológica, hoje em dia são mais conhecidos por sua associação astronômica do que pela mitologia que os motivou a estarem no céu. Sirius, em particular, é o nome de uma estrela, não tem uma associação mitológica, é um nome latino, mas ainda assim a gente tem essa referência. Então, por exemplo, no caso de Sirius, que é um nome de etimologia latina associado à astronomia, mas ao mesmo tempo está presente na nossa vida. Um acelerador de partículas, em vinho, nome de carro. Fazendo uma pesquisa na internet, você encontra ainda nome de ferro de passar roupa, colchão, sofá, cômoda, maca de massagem, luminária, esmalte, varinha de Harry Potter e outras coisas mais. Orion é um nome que aparentemente está mais associado à tecnologia do que Sirius. Ele aparece em aparelho de remixagem, lavatório de cabeleireira, prato de bateria, teclado, depurador de ar, tênis, petisqueira, carro também e vários outros objetos. Todos esses objetos, de alguma maneira, eles trazem para a nossa tecnologia, para a nossa vida atual, um eco de algo do passado. Ora, é um caçador mitológico que desafiou Ártemis, invadiu um templo de Ártemis, e Ártemis enviou um escorpião para matá-lo. Então, isso é representado no céu pelas constelações de Órion e Escorpião, que estão a 180 graus e que nunca se encontram. E quando Órion se põe, o escorpião está nascendo, como se um estivesse caçando ou fugindo do outro. E a gente vê tanto Órion quanto Sirius, eu mostrei, aqui, diretamente associado a algo do futuro ou algo do presente, né? O futuro com respeito ao que era no passado. No caso de Andrômeda, embora também eu possa fazer a mesma brincadeira de procurar onde é que ela se encontra, geralmente ela é associada mais à galáxia de Andrômeda. O nome, em particular, pouca gente vai associar à figura mitológica que foi Andrômeda. Quantos aqui saberiam dizer que Andrômeda foi uma princesa da Etiópia, de pele negra, que foi cedida em um ritual a um monstro para aplacar a ira dos deuses contra uma blasfêmia que a sua mãe tinha feito contra a deusa Hera. Quando a gente fala Andrômeda, a gente pensa nessa bela galáxia, que só recebe esse nome porque é vista na direção da constelação de Andrômeda. E a constelação de Andrômeda, por sua vez, é uma referência à mitologia da princesa Etíope. Andrômeda a gente costuma ver associada a essa figura em particular, com essa dimensão, mas o fato é que é uma das galáxias mais próximas de nós e ela tem dimensões consideráveis no céu. Só que, infelizmente, a gente não consegue ver devido à poluição luminosa. Andrômeda se encontra aqui. Ela não é muito bem visível no hemisfério sul, no hemisfério norte ela é mais visível. Mas ela seria visível a olho nu se o céu não tivesse poluição luminosa. Isso aqui é a Via Láctea, como pode ser vista num ambiente sem poluição luminosa. Inclusive, há menções à mitologia, quer dizer, à astronomia dos Tupinambás no Maranhão, que aparentemente conheciam Andrômeda, não como uma galáxia, mas como um objeto diferente, uma luz diferente no céu, devido a essa forma, né? Um pouco mais oblonga. Uma outra coisa que esses eventos ou termos do passado estão presentes na nossa vida futura é a etimologia de várias palavras. Como, por exemplo, constelação. Vem de constellare, constellare em latim. E era o estado do céu, a posição relativa das estrelas no céu. Então, quando eles começavam a usar o termo constellatio, eles não estavam pensando necessariamente no que a gente entende como constelação. Uma que eu acho bastante interessante é considerar. Quando a gente considera algo, a gente está levando os fatos e baseando neles para tomar uma decisão. Considerar, a gente considera área. E sidera é estrela. Equivalia a você examinar as posições dos astros com respeito religioso para tomar uma decisão. Que é uma palavra tão associada à astrologia, mas também à astronomia inicial, que é a observação dos astros, e que está presente no nosso dia a dia, considerar, desconsiderar, reconsiderar, tudo com esse conhecimento antigo. Um outro que não é muito usado em português, mas existe nos dicionários, é desiderato, que significa que você constata e lamenta a ausência de astros benfazejos na sua vida. E esse desiderato, na verdade, em latim, era como eles mencionavam, como eles diziam que tinham desejo de algo. A palavra desejo, em português, vem de dissídia, e na verdade dissídia significa estar sentado. Mas no latim vulgar, a palavra dissídia foi confundida com desiderato, como uma palavra que tivesse derivado do mesmo. Então, dissídia, que era estar sentado, virou desejo, quando, na verdade, desejo, em latim, era desiderato. E algo interessante é um desastre. Em italiano, disastro, que é ter uma estrela má governando você. Então, por que isso acontece? Porque, na verdade, o céu ele é um repositório das nossas projeções. Não existe nada que seja, ao mesmo tempo, tão familiar a nós e, ao mesmo tempo, tão inacessível. Todo o resto que vocês imaginarem que é familiar está ao alcance das mãos, mas não o céu. Todo mundo conhece o céu desde que nasce, mas ninguém o atinge. Então, é ali que você projeta os seus desejos. Os seus medos, inclusive. Tá? Então, chegar até os céus é um tema que é recorrente nos mitos de muitas civilizações. Se a gente pensar, a gente tem Enkidu na Babilônia, a gente tem Ícaro, entre os gregos, a gente tem um desejo que era o desejo mítico da ciência, que era voar. Então, o fato é que desde a antiguidade a gente está projetando no céu tudo que a gente tem no interior. E, de fato, se a gente vai no dicionário de símbolos, a gente encontra essa definição para constelação, entre várias outras. Uma das frases que eu escolhi foi: os mitos não foram lidos do céu para baixar a terra em seguida, mas eles se originam no coração do homem e foram povoar a abóbada celeste segundo um processo inconsciente de projeção. Então, são os nossos conteúdos, nós projetamos no céu. Ao lado, a gente tem uma representação do céu egípcio, em que não é muito compreensível para nós, mas na verdade está mostrando, cada uma dessas colunas ali mostra uma estrela ou um conjunto de estrelas que está dominando um determinado momento do ano. Seria o ano todo dos egípcios. Ok, então o fato é que se nós projetamos no céu, fica claro entender como é que uma imagem como essa, que representa parte do céu com a Via Láctea, subitamente se torna algo assim. Então, pelo conjunto de diversos mitos e diversas projeções, a gente acumula histórias e símbolos que ficam representados hoje em dia no que a gente chama de constelações. Essas são constelações que poderíamos chamar arábico-greco-romanas. Não só greco-romanas, porque também tem parte de conhecimento arábico, devido ao fato de toda ao longo da história os árabes tiveram um papel essencial na preservação delas. E é apenas uma parte do céu, tá? Que a gente tem mais do que o que eu estou mostrando aqui. Bom, na antiguidade se conheciam, na Europa, claro, tá? 48 constelações. E elas estão representadas nessa ilustração. com a sua gravura correspondente, aqui seria no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul, essas 48 constelações estão listadas no trabalho de Ptolomeu, no Almagesto. Eu chamo a atenção para vocês dessas áreas que estão sem nenhuma figura, porque aí a gente vai ter ampliação das constelações. E também, em particular, para essa área do hemisfério sul, em que não há nada, uma área aproximadamente circular. A existência desse buraco na representação das constelações leva a gente a acreditar, quer dizer, que as constelações indo-europeias, que são reconhecidas na Grécia, elas foram criadas por um povo que vivia basicamente na latitude 40 norte e aproximadamente no ano dos 1800. 40 norte porque, para quem vive a essa latitude, essa região do céu não é observável. É por isso que não há nenhuma constelação entre as antigas ali. Então, provavelmente elas surgiram na Mesopotâmia e daí elas se espalharam para a Índia, Europa, para a Corásmia, para a China, para o Egito e diversos outros. E foram se modificando em cada um desses locais. O que a gente sabe é que provavelmente as primeiras constelações criadas, as que foram criadas, elas estavam ao longo da eclíptica, que serviam para marcar o caminho do Sol. E provavelmente a primeira delas era o Touro, que figura na primeira imagem que eu mostrei. O Touro seria a primeira constelação, porque basicamente, além de ele ser facilmente reconhecido, aqui eu mostro de novo as Híades e aqui as Pleiades, e as constelações no seu entorno, essa linha aqui, ela marca a posição do ponto vernal, que corresponde à posição em que o Sol está no início da primavera. E o Sol estaria em torno do Touro, nessa região aqui, nessa época, em torno de 2.800 anos antes de Cristo. Então, a gente teria o Touro puxando o carro das 12 constelações. Depois elas foram popularizadas, Arato compôs um poema chamado Fenômeno, que se baseou numa prosa de Eudoxo de 100 anos antes. E esse poema, quando traduzido para o latim, foi a base das constelações antigas. Essas 48 constelações estão, inclusive, representadas nessa bela escultura aqui do século II antes de Cristo. Depois, Ptolomeu começou a descrevê-las no Almagesto e foi graças a isso que elas sobreviveram nos dias atuais. O Almagesto, ele foi desconhecido, ele se perdeu durante a Idade Média na Europa, e ele foi mantido pelos árabes. Por isso é que a gente tem de reconhecer a importância deles. Tá? Só que esses mitos, curiosamente, eles são sempre pagãos, né? Pagãos. E essa representação do céu aqui talvez pareça um pouco estranha, porque não aparece nenhum dos animais. Isso é algo que é pouco conhecido na história da astronomia, porque alguns astrônomos ligados à igreja, ou não só à igreja, mas também aos movimentos protestantes, ao longo de vários séculos, tentaram tirar todas as constelações e os mitos pagãos e substituí-las por santos. E isso era uma proposta de criar um céu cristão. Todas as constelações substituídas por santos ou por eventos da Bíblia. Como, por exemplo, a gente tem ali Santa Helena e São Bento. E isso chegou ao ponto em que um astrônomo chamado Julius Schiller, ele se apropriou do livro do Bayer, que é um astrônomo muito famoso desse século, e se apropriou da segunda edição e incluiu nela as suas constelações religiosas, dizendo que era o Bayer que estava apoiando. Mas, na verdade, o Bayer já tinha falecido. Bom, aquelas 48 constelações não preenchiam o céu todo. Em particular, o céu meridional não tinha nenhuma constelação. Então, devido a isso, ao longo dos séculos de 17 até 19, várias constelações foram criadas e algumas foram desusadas. Mas hoje, algumas ainda sobrevivem. Então, em função disso, eu trouxe esse texto, que eu acho bastante engraçado, que é uma pessoa reclamando, um astrônomo reclamando do fato de que o sistema de constelações é confuso. Ela diz que os mapas celestes se tornaram um sistema de desarranjo e confusão de uma confusão pioradamente confusa. Novos asterismos extraídos de antigos existiam precariamente, que eram aceitos por uns, ignorados por outros. Áreas vazias do céu foram anexadas por astrônomos usurpadores como monumentos aos seus glorificados telescópios, quadrantes, sextantes, relógios. Um forno químico foi erigido à margem do rio Erídano. Este mesmo uma figura sinuosa e inquietante, enquanto serpentes e dragões seguiam suas desconcertantes convoluções por horas e horas de ascensão reta. Isso é estranho porque, na verdade, todas as constelações se misturam. A referência que ela fala do forno alquímico está aqui, que é a região da constelação da Baleia, numa prancha de 1800. E aqui a gente tem o rio Erídano, que ele continua, e um forno. Por isso que ela diz que um forno foi erigido às margens do rio Erídano. Mas se a gente pensar, todas as constelações estão misturadas. E atualmente, para evitar esse problema, que astrônomos começaram a pegar estrelas de constelações vizinhas e criar as suas próprias para tentar entrar para a posteridade, a IAU determinou, em 1925, que apenas seriam válidas 88 constelações. E que agora não são mais figuras, mas sim áreas no céu. Então o céu foi dividido de maneira a tentar respeitar aquelas figuras. E você tem basicamente isso, são áreas atualmente. Bom, e para finalizar, o que a gente tem é que a distribuição das constelações, elas mostram grandes temas. Existem mitologias próprias, como no caso do mito de Perseu e Andrômeda, que são todas essas constelações aqui que estão em rosa. Existem mitologias associadas ao mito de Hércules, que são as que estão em verde. Nós temos o Zodíaco, que é as regiões aqui que estão em branco, tem a sua mitologia própria. E aqui no Hemisfério Sul, que está em magenta ou em amarelo, são as constelações que foram criadas mais recentemente. Não dá muito tempo a gente falar sobre isso, então vamos encerrar aqui. Obrigado. Obrigado, Padre. Vamos passar então para o próximo palestrante, que é a Tânia Pereira. Possui doutorado e mestrado em Astronomia, bacharelado em Física pela Universidade de São Paulo, realizou pós-doutoramento na USP, Observatório Astronômico de Lisboa e Laboratório Nacional de Astrofísica. É pesquisadora da Coordenação de Museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins, trabalha com instrumentação astronômica, astrofísica e extragaláctica, patrimônio astronômico e patrimônio recente do CIT. Participa do desenvolvimento do Long Latin American Millimetric Array, novo rádio observatório, sendo construído em uma colaboração entre Brasil e Argentina. A fotografia como ferramenta de encantamento e conscientização acerca da degradação do céu noturno. Acredito que seja o título da palavra. Então, Tânia, obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite dos organizadores, da Fabi, da Malu, do Guto. E aqui me ajuda muito a apresentação da Priscila, do Hudson e do Hélio, porque eu vou começar propondo um exercício. Essa imagem ela é de um patrimônio da humanidade, que é o Parque Nacional de Sibiru-Noa, acho que é como se pronuncia, que fica no Quênia. E é ele é considerado o berço da humanidade. Porque tem ali um sítio paleontológico muito importante, em que você tem registros desde 4 milhões de anos. Então, eu queria propor para vocês um exercício de imaginar se os nossos ancestrais, vamos, sei lá, colocar 150 mil anos atrás, se o primeiro contato deles com o céu noturno, ao invés de ser um céu super estrelado, como o que nós estamos vendo, fosse um céu alaranjado. Então, você tem o dia normal, você vê o Sol, de vez em quando a Lua aparece durante o dia, Vênus, um cometa mais brilhante que aparece o dia, mas à noite é tudo alaranjado. Eu estou perguntando para vocês o que seria da humanidade hoje se, ao invés desse céu super conservado, que hoje nós só temos nos melhores observatórios astronômicos do planeta, o céu fosse alaranjado com o que a gente vê nas grandes cidades. Como vocês viram pelas palestras anteriores, tem todo um desenvolvimento de tecnologia, de conhecimento cultural, de mitologia, de crenças, de fés, baseados na observação do céu noturno e também de criação artística. Eu destaquei aqui um texto de uma das cartas do Van Gogh, que é um artista muito ligado à observação do céu, e ele escreve para sua irmã Vilhelmina, em 1888. Definitivamente, quero pintar um céu estrelado agora. Muitas vezes parece-me que a noite é ainda mais ricamente colorida do que o dia, colorida nos mais intensos violetas, azuis e verdes. Se você olhar cuidadosamente, verá que certas estrelas são amarelo-limão, outras têm um rubor rosa, verde, azul, de um brilho que não se esquece. E, sem querer alargar-me neste assunto, é claro que, para pintar um céu estrelado, não basta colocar pequenos pontos brancos numa superfície azul-preta. E aí a gente sabe qual que foi o resultado dessa fascinação do Van Gogh pelo céu noturno. As cores que eles viam na estrela, que o cientista associa características físicas, como a temperatura superficial das estrelas, Van Gogh associava em outras cartas a pedras preciosas. E nada disso seria possível se ele não tivesse observado o céu noturno. Só que se Van Gogh fosse o nosso contemporâneo, ele definitivamente não teria observado o céu noturno dessa maneira. Esse daqui é o resultado do Atlas da Poluição Luminosa Mundial, que é uma publicação de 2016, que depois, se vocês quiserem, podem folhear, com dados de 2015, que mostra a região de Arles e Saint-Rémy, que é onde Van Gogh produziu aí as suas obras que mostram o céu noturno. Vocês podem ver pela escala a parte, o céu, na escala, o que está mais preto é o que está conservado, é o céu não poluído, e tendendo para o branco, ali passando o vermelho já é a segunda metade, são os céus já prejudicados pela poluição luminosa, pela iluminação artificial, né? Poluição, eu vou dar uma definição de poluição luminosa, mas é disso que nós estamos falando. Aqui, como o Rudstein fez, eu vou fazer de novo aquela brincadeira de imaginar, de ver, fazer uma simulação do céu. Então, esse é o céu que, se vocês ficarem à noite, lá pela 1h30 da manhã, porque tem lua, então depois que a lua se colocar, lá pela 1h30 da manhã, se vocês forem observar o céu hoje no Rio de Janeiro. E é um céu muito legal. Por quê? Tem três planetas altos no céu. Saturno está quase em cima da nossa cabeça. Aí vocês podem ver aqui, não dá para ver isso. Alfa e Beta Centauro, o Cruzeiro do Sul, dependendo da região da cidade que você está, vai ver a quarta estrela ou não. Aqui, Antares. É um céu muito legal. Mas se não tivesse poluição luminosa, o céu seria assim. Vocês, em cima da nossa cabeça, estaria simplesmente o centro da galáxia. Você veria a Via Láctea na sua plenitude. Você veria, seria possível observar a constelação do Escorpião inteira, cortando essa parte do céu. E o que mais entristece é que quanto menos as pessoas são capazes de experimentar a observação do céu repleto de estrelas, menos elas vão entender o que estão perdendo. A gente está numa situação assim que já tem uma ou duas gerações de pessoas que nunca viram a Via Láctea, que nunca viram um céu estrelado de verdade. Esse uso insustentável da iluminação artificial é o que provoca a chamada poluição luminosa. Tem várias definições, eu uso como definição de trabalho a seguinte: toda iluminação artificial utilizada de modo excessivo e inapropriado para o seu objetivo provoca a chamada poluição luminosa. Como resultado desse trabalho do levantamento do Atlas Mundial de Poluição Luminosa, a gente verifica que no Brasil 62,5% das pessoas já vivem em lugares onde a Via Láctea não é visível, e que para 32,3% delas, a noite é tão iluminada que sequer os nossos olhos precisam se acostumar à escuridão durante a noite. Porque vocês sabem, você apaga a luz do quarto, está tudo escuro, você acorda de madrugada e consegue enxergar as coisas, porque seu olho se adaptou. Nas grandes cidades, a iluminação artificial é tão excessiva que o olho sequer precisa se adaptar. Eu vou passar muito rapidamente, dar uma introdução muito rápida sobre poluição luminosa, porque não é bem o tema, né? O meu tema é usar a fotografia como ferramenta para trabalhar a poluição luminosa. Mas além da não ver estrelas, é apenas a parte visível desse tipo de poluição. Ela, na verdade, tem impacto em todos os aspectos da nossa vida. Como, por exemplo, na natureza. Quando você tem ali a lâmpada e vem um inseto e fica ali voando em torno da lâmpada, até que uma hora ele cai morto, não é o ciclo natural da vida do inseto ficar rodeando a lâmpada. Aquilo já é uma alteração que você faz no meio ambiente. E aí, o que acontece? Você altera todo o ciclo natural em torno daquele inseto. Outros pássaros, morcegos, também são afetados pela iluminação artificial. A gente não tem ideia, mas à noite, milhares de passarinhos estão nos seus processos migratórios. E eles se guiam pelas constelações, pela luz das estrelas, na verdade, e pelo campo magnético, que é um resultado recente, que os pássaros são capazes de enxergar o campo magnético da Terra. E quando tem uma cidade no meio, eles se confundem e se chocam com os edifícios. E muitos passarinhos morrem nesses processos. Além disso, a luz artificial altera o ciclo circadiano das plantas também. E isso afeta a produção dos alimentos. As plantas também, elas têm necessidade do dia e necessidade da noite. Quando você usa a iluminação artificial de modo a não saber mais o que é dia e a noite, que é a situação que a gente vive hoje, a sociedade ela é viciada em luz, você altera até mesmo a produção de alimentos. Mas também, eu já falei que a gente não pode ver estrela, que tem impacto no meio ambiente, que tem impacto na produção de alimentos, mas tem outros impactos econômicos. A estimativa é que 30% de tudo que a gente paga para iluminação externa é desperdiçado iluminando o céu desnecessariamente. E aqui eu mostro a imagem que o Hudson mostrou, uma versão que mostra o planeta iluminado à noite. E essa imagem ela é muitas vezes tomada para mostrar que, olha, como o hemisfério norte é mais desenvolvido, as cidades estão todas iluminadas, como o hemisfério sul é mais pobre, como a África é mais pobre. Mas, na verdade, o que isso está mostrando é como o hemisfério norte desperdiça recursos naturais e recursos econômicos. É um mau uso da iluminação artificial. A estimativa é que só os Estados Unidos desperdiçam $7 bilhões por ano, aí um autor fala, para iluminar a barriga dos passarinhos. Mas não é verdade, é que os passarinhos acabam morrendo nesse processo. Um outro fator é que, sim, se você escolhe luminárias e lâmpadas mais sustentáveis, isso, a longo prazo, tem um custo menor de manutenção do que as luminárias e lâmpadas mais poluentes. Além disso, tem o próprio investimento nos observatórios astronômicos. Hoje em dia, a construção de novos instrumentos para astronomia já ultrapassou a barreira de $1 bilhão. E esses instrumentos eles são colocados em sítios de excelência que também são ameaçados pela poluição luminosa. Eles não estão isentos da influência da iluminação artificial. Fora isso, também compromete a nossa saúde, porque se altera o ciclo circadiano das plantas, também altera o nosso. E aí tem dezenas, centenas de artigos mostrando que compromete a produção de melatonina e isso acelera o desenvolvimento de alguns tipos de câncer ou aumenta a incidência de alguns tipos de câncer, como câncer de mama. Isso é verificado, por exemplo, em mulheres que trabalham à noite. E também é comprovado que a baixa produção de melatonina acaba favorecendo casos de depressão, diabetes e obesidade. Então, tem um problema de saúde pública pelo mau uso da iluminação artificial que a gente não sabe nem quantificar muito bem. E a poluição luminosa, ó, diferente da poluição atmosférica, da poluição das águas, ela é relativamente fácil de reverter. Você não vai reverter totalmente porque tem os impactos no meio ambiente e na saúde e isso não tem muito como voltar atrás. Mas usando as luminárias certas e as lâmpadas certas, você consegue, por exemplo, recuperar a visão das estrelas. Aqui eu coloquei um esquema que é muito popular para quem faz palestra de poluição luminosa, que mostra qual a situação muito ruim, que basicamente são esses globos, que vocês até veem alguns pelo campus, em que você tem uma luz que só ofusca, você não enxerga a pessoa que está caminhando e também não vê estrela no céu. E a situação ótima, que é uma luz que só ilumina onde as pessoas passam e que não joga luz para cima da linha do horizonte. Em relação à escolha de lâmpadas, muita gente dizia que o LED seria uma solução, porque a luz LED ela é intrinsecamente orientada. Então, se eu aponto ela para o chão, vai a luz para cima da linha do horizonte. Mas isso não é verdade, porque o LED que vem sendo popularizado, ele tem um rendimento de cor muito acentuado. Elas são muito brancas. Elas emitem, inclusive, em regiões do espectro eletromagnético, os nossos olhos não detectam. Ela é um rendimento de cor desnecessário para o ambiente externo de maneira geral. A gente, quando anda à noite, não precisa ser capaz de distinguir todas as tonalidades de cor. Você precisa identificar onde o seu carro está, onde está a porta, onde está o caminho, onde é o lugar mais seguro para andar. Então, você não precisa de um rendimento de cor tão acentuado. O certo é usar uma iluminação mais amarelada, que é o pico de eficiência do olho humano, que é o suficiente para você fazer o que precisa à noite. O que acontece é que nós estamos viciados em luz. Nós estamos nos acostumando a iluminar o ambiente noturno para tentar simular o dia, a iluminação do dia. Então, quando você ilumina corretamente um lugar, as pessoas vão dizer que está mal iluminado, que está pouco iluminado. Então, também é uma construção social das pessoas fazerem autocrítica e verem essa negação da noite que tem aumentado o problema da poluição luminosa. Mas eu falava do LED. O LED tem esse problema de rendimento de cor e, como ele gasta muito pouca energia elétrica, e a lâmpada vem barateando, a tendência das pessoas é aumentarem os pontos de luz. Então, fora isso, algumas luminárias LED, elas são feitas com LED inclinado para frente na tentativa de aumentar a área do chão iluminado e diminuir o número de postes, que causa aquele efeito de ofuscamento que é típico dos globos. Isso é muito fácil de ver na iluminação que está na lagoa. Aqui, como eu não tenho muito tempo para falar das lâmpadas, eu só coloquei uma imagem que mostra o resultado da troca de lâmpadas em Flagstaff, na Arizona, que é uma região importante com vários observatórios. E a gente vê que, com as lâmpadas de pressão, as lâmpadas de sódio de baixa pressão, que são lâmpadas muito amareladas e que até então eram que vinham sendo usadas em torno de observatórios astronômicos, você conseguia enxergar cerca de 2.700 estrelas no céu. Mudando a iluminação para o LED, esse número já cai para 1.500. Então, o LED, ele não é a solução para a poluição luminosa, mas ele pode fazer parte da solução, desde que você tenha LED com rendimento de cor adequado, que é o LED âmbar, que a gente chama, ou que você use o filtro que torne essa luz amarelada. Mas, de qualquer maneira, para resolver o problema da poluição luminosa, você tem que ter a luminária certa, instalada da maneira certa e com a lâmpada adequada para cada aplicação, e que essa luz só seja acionada quando ela for necessária. Mas, enfim, isso foi só uma introdução, porque quando o Márcio Rangel sugeriu o meu nome para a Fabi, para o Guto, para a Malu, ele pensava, tinha um olhar generoso sobre as minhas fotos, que eu sempre apareço com as minhas fotos. Sempre apareço com as minhas fotos e peço para o pessoal elogiar e tal. Mas essas fotos, elas, na verdade, elas são consequência de um trabalho que eu venho realizando de conscientização da poluição luminosa desde 2009, e que inclui assim, reuniões com prefeitos, contatos com imprensa, exposições, medições do brilho do fundo do céu. Particularmente, a maior parte do meu trabalho foi realizado no Observatório do Pico dos Dias, que é onde fica o maior telescópio profissional em solo brasileiro, que é um telescópio com espelho de 1,60 m de diâmetro. Trabalhos em relação ao patrimônio astronômico também, na linha do que o Rubinstein falou. E, ao longo dessa trajetória, eu comecei a produzir imagens, usar fotografia. Primeiro, comecei a produzir imagens para querer mostrar a beleza do céu, né? E para valorizar o observatório que eu trabalhava e, no caso, o observatório no qual eu gerenciava. Depois eu comecei a perceber que era muito difícil achar algum lugar no observatório onde eu já não tinha influência da poluição luminosa. E comecei a usar essas fotos também na palestra. Por exemplo, aqui, nessa foto, essa iluminação muito branca que a gente vê, ela é de uma cidade chamada Brasópolis, e são lâmpadas de vapor de mercúrio, que são lâmpadas muito ruins do ponto de vista da poluição luminosa, porque emitem muito no ultravioleta, e a gente sabe o que o mercúrio é no descarte do meio ambiente, né? Então, é uma iluminação extremamente antiga, e eu continuo usando esse material para fazer palestras e tentar conscientizar as pessoas. Aqui é um caso que a gente mostra a constelação do Escorpião sendo morta pela iluminação artificial no horizonte, né? E essa iluminação mais alaranjada é da lâmpada de vapor de sódio de alta pressão, que é o que a gente tem na maioria das ruas aqui, que essa luz alaranjada é o vapor de sódio de alta pressão. E também tirava fotos da cidade vista de cima para mostrar para os prefeitos, que a informação imagética para eles é muito mais clara do que se eu chegar com uma tabela de números, para mostrar como é que a iluminação da cidade estava evoluindo. Então, aqui como exemplo, a própria cidade de Brasópolis, no intervalo de 10 meses, eu já consigo ver que a cidade cresce para uma certa região e ela já cresce com uma iluminação de vapor de sódio de alta pressão em relação a essa iluminação mais branca que é a lâmpada de vapor de mercúrio. Aqui tem um campo de esportes aceso, infelizmente aqui ele está apagado, que é um problema de longo prazo, que a prefeitura até sabe como resolver, que está voltado para o observatório. Realmente não sei se já foi resolvido até agora. Aqui, para mostrar para vocês o perigo que essas imagens, acho que vou acabar me estendendo um pouco, o perigo que essas imagens também representavam. Essa foi uma foto que eu tirei com uma máquina muito antiga, logo quando eu comecei a fazer essas imagens, e que eu guardei na gaveta e falei que eu não ia mostrar para ninguém. Por quê? Se eu mostrasse para a comunidade astronômica brasileira, que já existia certos grupos com resistência do observatório, eu ia falar, fecha. Essa, a iluminação de Itajubá faz sombra em cima do telescópio maior, de tão intensa que ela é. Aí eu guardei essa imagem na gaveta, mas no meio da discussão, tentando convencer prefeitos, eu falei, não, vou mostrar aquela imagem. Aí coloquei num certo material. E um dia alguém veio me falar, eu vi uma foto assim no Facebook, eu não tinha conta no Facebook. E aí foram me mostrar e falaram, mas é a minha foto. Só que, para minha surpresa, a foto estava sendo compartilhada como uma coisa legal. Olha que linda a cidade de Itajubá vista de cima. Então, aquele horror de iluminação insustentável, mal instalada e ruim, as pessoas, olha que legal, demais, bela imagem. Aí fica, vocês vão ver em alguns dos exemplos que eu mostro, que os fotógrafos trabalham essa dualidade do que é belo e feio, é belo, mas é ruim. Como é que a gente, né, pode discutir isso com essa... Porque luz é bonito, de fato é bonito, mas assim, a gente sabe todas as consequências que essa iluminação tem. Quando eu mudei para o Rio, eu fiquei sem ali o meu cenário para fazer as fotos e aí tive que apelar para a minha varanda. Quando eu fiquei só tendo a minha varanda, eu comecei a pensar como é que eu posso fotografar estrelas num ambiente super poluído de uma cidade grande. Aí, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo estratégias, trabalhando com ISO menor, sempre trabalhando com Star Trails para pegar o rastro das estrelas, porque assim, se eu tirar uma imagem still, vai ser difícil ver as estrelas em contraponto com a iluminação. Iluminação da cidade e a iluminação no fundo do céu. E aí, na minha frustração, é que sempre apareciam coisas diferentes. Eu queria ver estrela, mas aparecia fogos de artifício na mangueira, os caminhos dos aviões. Eu mostrava para as pessoas se impressionavam, inclusive, com isso. E eu percebi que elas não sabiam muito bem de tudo que acontecia no ambiente noturno, e que essas imagens, na verdade, eram uma maneira de registrar. Aqui em cima, vocês veem, é Órion, são as Três Marias, né? Aí eu comecei a fazer uma série de imagens registrando assim, um balão soltando fogos em cima da Quinta da Boa Vista, a Lua se pondo, os planetas se pondo, para registrar essa movimentação noturna do céu das grandes cidades. Inclusive elementos absolutamente estranhos. Um dia eu tentando pegar no Polo Sul Celeste, aparece uma coisa que eu não sei o que é. Aí, pegando uma das imagens em particular, eu descubro que é um drone. Então, aí o drone começou a fazer parte do meu cenário da imagem noturna. Aqui é toda a cerimônia de abertura das Olimpíadas registradas numa única imagem. Então, vocês imaginam o quanto que a gente perturba o ambiente com isso. Vocês devem se lembrar que tem um jardim zoológico ali na Quinta da Boa Vista, né? Então, esses fogos, esses helicópteros, que eu nem consegui escutar nada por causa dos helicópteros. E aqui, no começo da cerimônia, um registro feito pelo iPhone. Às vezes, eu uso também o celular para registrar esse tipo de imagem. O Polo Sul Celeste, em contraponto com as antenas do Sumaré e as luzes da cidade, e a gente pode comparar ali com o que é o Polo Sul quando observado de um céu preservado, no caso ali do Pico dos Gins, o Cristo Redentor com os fachos de luz virados para cima, não pode existir nada pior do que isso, e o movimento dos helicópteros, as antenas do Sumaré, com movimento. Então, são imagens que eu produzo para usar em apresentações, para discutir isso. E até mesmo uma singela imagem da Lua. Eu estou ali fotografando a Lua e, de repente, começa fogos de artifício na frente da Lua. Então, a gente interfere no ambiente noturno de todas essas maneiras. No meio eu já vou tentar acelerar um pouco, porque eu sei que eu já estou passando meu tempo, desse meu desenvolvimento de tentar fazer fotografia noturna urbana de estrelas, eu descobri vários outros artistas trabalhando em coisas semelhantes. O Thierry Coyne, por exemplo, é um artista, um fotógrafo francês, que ele procurou, nas mesmas latitudes de grandes metrópoles, lugares com céu totalmente preservado. Ele foi lá, tirou uma foto de um céu perfeito, tirou uma foto da cidade, apagou digitalmente as fotos da cidade e sobrepôs, então ele conseguiu uma imagem relativamente fiel do que seria Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, se nós apagássemos todas as luzes. A Cristina Selle deu uma distorcida por causa da versão do programa. Ela escolheu, naquela imagem lá da Terra à Noite, que o Hudson mostrou, que eu também mostrei, ela escolheu 45 cidades nas regiões mais iluminadas para fotografar, sempre tentando fotografar um pouco a distância, esse embate entre iluminação artificial e o natural, e a natural no desejo de discutir o aquecimento global. Em particular, essas cidades que ela fotografou, o nome que ela dá para as fotografias não é o da cidade, é metrópole, latitude e longitude. Ela tenta despersonalizar essas cidades, mas as cidades que ela escolheu são responsáveis por 45% da emissão de dióxido de carbono no planeta. O Feco Hamburger, ele é o irmão do Karl Hamburger, e ambos são filhos do Ernest Hamburg e da Melin Perenburg, que são um casal de físicos no Instituto de Física da USP, onde eu estudei. O Hamburger foi meu professor. O próprio Feco Hamburger, ele é físico também, tem formação em física, e tem uma série de imagens, inclusive essas duas, bastante semelhantes do que eu produzo na minha varanda, e que elas foram expostas na Pinacoteca numa série chamada Noites em Claro. Então, aqui, no intervalo de uma hora, ele registra os aviões passando pelo céu de São Paulo, e aqui também toda a movimentação noturna de estrelas, da Lua se pondo e dos aviões se movimentando. Eu quero também registrar o trabalho do The World at Night, uma colaboração de fotógrafos, e as fotografias estilo Tuan, que você fala, são sempre fotografias incluindo o céu na questão paisagística, então confrontando o ambiente da Terra com o céu. E eles têm um concurso anual e uma das categorias se chama Against the Lights. Então, essas são as imagens que foram vencedoras em 2017. Por fim, tem algumas experiências em vídeo. Se a gente tivesse internet, se eu não tivesse extrapolado meu tempo, eu até ia tentar mostrar uma para vocês. em particular, são todas com time-lapse. Elas são de fotografia mesmo. A Blackout City, por exemplo, ela parte de uma história que aconteceu em 1994, em Los Angeles. Houve um blackout por causa de um terremoto. E aí, de repente, as pessoas começaram a ligar para os serviços de emergência dizendo que tinha uma nuvem prateada no céu, que estava acontecendo uma coisa muito estranha. E foram ver, e a nuvem prateada era a Via Láctea, que as pessoas nunca tinham visto. Então, o Nicholas Bauer, ele pega essa história e ele apaga as luzes de Londres e vai fazendo um passeio pelas ruas de Londres, mostrando um céu preservado. O Lost in Light, esses dois filmes, são de uma série, na verdade, que resultou em um longa-metragem que está sendo lançado agora, e ele vai comparando locais com diferentes níveis de poluição luminosa, segundo uma das escalas utilizadas pelos astrônomos, que é a escala de Bohr. Então, aqui, para eu finalizar, eu espero, como o Rudstein falou, ter convencido vocês que o céu é um patrimônio. Eu destaquei aqui algumas frases que eu acho que dão a entender muito, muito bem isso. O patrimônio se reconhece no fato de que sua perda constitui um sacrifício e que sua conservação também supõe sacrifícios, e que a ideia do patrimônio está irremediavelmente ligada à noção de perda ou de desaparecimento potencial. A poluição luminosa tem impacto em todos os aspectos da nossa vida e a gente tem que fazer alguma coisa para reverter isso. E a fotografia é um instrumento tanto para conscientização como para a criação artística e para colocar essa discussão, alcançar diferentes públicos. Agora, eu vou terminar mesmo, como o Márcio falou, a gente vai fazer um concurso de fotografia aqui no MAST. Eu esperava que o regulamento já tivesse saído nessa ocasião, não saiu, mas como as fotos já, que vocês tirarem nesses dias já vão estar valendo, eu vou adiantar para vocês falar quais são as categorias. Então, são 5 categorias. Uma dos acervos do MAST, que é a fotografia dos objetos, dos instrumentos do acervo, ou mesmo dos acervos bibliográficos ou arquivísticos que eventualmente estiverem expostos. O outro é o céu noturno, o patrimônio arquitetônico do campo do ANMAST. Então, essas imagens elas podem ser realizadas às quartas-feiras e aos sábados, que é quando o MAST fica aberto até mais tarde para o público, programa de observação do céu. O contraste entre o patrimônio arquitetônico do campus e da natureza, que é fotografar essa linda área verde, conhecendo patrimônio, mais uma vez, como o Rudstein falou. Nas redes sociais, qualquer coisa que vocês colocarem e incluírem as hashtags do concurso no Twitter ou no Instagram vão ser consideradas, e elas também podem ser submetidas para alguma das 3 primeiras categorias. E uma categoria só para servidores e colaboradores, para incluir os nossos colegas que trabalham no campus todo dia, mas que não vão concorrer nas outras categorias. E a gente vai fazer uma exposição com essas fotografias vencedoras na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e tem uma série de outras premiações que vai estar no edital, que deve sair em breve. De qualquer maneira, qualquer imagem produzida a partir de 1º de janeiro desse ano vai poder concorrer. É isso. Obrigada. Obrigado. Antes de abrir para as perguntas, dá para fazer umas 2 ou 3 perguntas. É que em um momento você falou sobre as lâmpadas. Eu queria saber qual que é a melhor lâmpada para a gente ter em casa, né, nesse sentido. A melhor lâmpada agora é o LED quente, esse LED amarelado. É a iluminação que vai atrair menos insetos e que ela vai te ajudar mais a entrar no processo, ao seu corpo entender que anoiteceu e que você tem que dormir. Então, eu recomendo usar as lâmpadas amareladas LED e colocar nos seus dispositivos móveis ou no seu computador programas que vão ajustando o brilho da tela ao horário, como o F-Lux, no caso dos computadores, o iPhone, ele já tem ali um próprio ajuste que vai amarelando a tela ao longo do dia. Tudo isso para ajudar o nosso corpo a entrar no modo noturno também. Vamos lá. Boa tarde. Tenho uma dúvida com relação a um assunto que tem tudo a ver com o que você está falando sobre a poluição da luz, com relação a esses fios que a gente encontra no mercado de astronomia para telescópios e para que eles têm, não lembro as siglas, né? Que além dos polarizadores tradicionais e aqueles outros que são reguláveis, né? Se em alguma escala eles realmente são efetivos para filtrar determinadas frequências de luz que atrapalham a observação de alguns objetos, principalmente coisa com as nebulosas, que dá para ver em alguns lugares, que eles indicam usar determinados filtros, até dizem uns coloridos para determinados objetos coloridos. Aí eu gostaria de saber se realmente há alguma efetividade no investimento em usar esse tipo de filtro, tanto para observação quanto para astrofotografia, usando aquele sensor, aquelas que você acopla no telescópio, usa como sensor. Esses filtros de poluição luminosa, o que acontece? A gente sabe o espectro de emissão das lâmpadas de maneira geral, né? Então, tem ali a lâmpada emite um sódio. Então, esses filtros, eles tentam cortar tudo que está naquela faixa de frequência, que a gente sabe que é contribuição telúrica, né? Contribuição da Terra. O que acontece, na minha experiência, com esses filtros? Eles, na verdade, eles dão uma atenuada de maneira geral na imagem, você acaba perdendo a resposta. Eu nunca tive uma experiência muito positiva de usar esses filtros. Ainda mais se você está usando um CCD, que você tem mais controle, que o dispositivo que você colocou no detector digital que você está usando, essa tecnologia digital, você tem mais controle ali do tempo de integração, então eu não a princípio eu não usaria, não sei se o Hélio tem uma outra opinião. A minha experiência com esses filtros é realmente de perda de informação. A minha experiência não tem sido muito positiva. Eu acho que talvez ele ajude até mais em observação visual do que em observação CCD. Como na observação com detector você tem mais controle dos parâmetros da câmera, eu acho que não vale a pena colocar um elemento óptico que vai atenuar a informação na frente. Então, eu acho que, assim, de repente, quando você já tem alguma experiência, comprar um mais baratinho só para testar, sentir, assim, se o mais baratinho, às vezes, é ruim por causa disso, né? Mas nos projetos que eu participei, que incluímos filtros para poluição luminosa, eles, com o tempo, acabam não sendo usados. Também não sei se o Rudes tem uma outra experiência em relação a isso. Não, você falou, o Hélio entendeu que você falou de luz polarizada, é isso? Ou é para poluição luminosa? De poluição luminosa, acho que é isso que eu lhe falei. Agora, do de polarização, na verdade, ele diminui a luz espalhada, né? Para a fotografia mesmo. Noturna, eu não costumo usar o de polarização, não. Eu só uso durante o dia. Eu fiz alguns testes com filtro de luz polarizada à noite, mas foi o que eu lhe disse. Como eu tenho controle dos parâmetros da câmera, eu achei que colocar um elemento óptico na frente acabava me engessando mais do que eu controlar tudo ali no modo manual. É minha experiência. Então, a gente vai encerrar agora, que são 5 horas. Obrigado, né? Obrigado, Hélio. Tá. Até o próximo. Obrigado.